meu pai, com a minha mãe. Vixe, aí BPM já tava me deixando meio estressado, tá ligado? Não tava muito feliz e só chegava irritado. Aí eu falei, pra não descontar no BPM, eu vou dar uma pausa. Aí dei uma pausa, voltei. Aí quando eu voltei tava tudo mudado, aí não resolveu. Aí eu parei um pouco, fiquei quieto, saí, desliguei tudo. Aí devolvi o celular pro meu pai, que o celular quebrou, fiquei sem celular. Ah, cara, aí falei, ah, agora é a hora de erguer. Aí levantei, uns amigos meus vinham em casa, deu um sermão. Aí no dia 29 de janeiro desse ano, batizei na igreja. Aí tá assim, cara, eu tô fazendo umas coisas da igreja. Já peguei cargo lá na igreja, tô ajudando lá com o grupo de jovens. Voltei a conversar melhor com as pessoas e tal. Não tô tão irritado como eu tava antes. Tô fazendo curso de inglês, começar quarta-feira, curso de inglês. E agora eu tô estudando pra virar líder de jovens da igreja, tô. No meio do ano vou tentar fazer faculdade. Vou ver o que Deus quer pra mim aí. Vou tentar administrar lá o depósito, vamos ver. Você ainda tá trabalhando lá naquele serviço lá com seu pai, né? Tô Se, o ajudando lá. relacionamento com ele melhorou? Tá melhorzinho? Tá melhorando. Certo. Aos poucos tá melhorando. E fora isso, você quer fazer faculdade do que mesmo? Você falou? O que é a faculdade? Você tá, já Então, sabe? vou fazer jornalismo. Boa. Uma área boa, viu? Muito bom. Se você gosta mesmo, é legal, porque você viaja o país todo, né? Aí tô estudando, cara, tô ralando. Aí no meio do ano talvez eu faça um cursinho. Sei lá, vamos ver se sobrar um dinheiro aí. Certo. E o que que você hoje pensa da 17 BPM, né? Saber que você já teve história aqui, que você já passou por aqui, né? O que que você levou para a vida? Porque você sabe que às vezes a gente sai daqui, mas no nosso coração não apaga, né? Eu pelo menos espero dessa forma, é o que eu sempre ensino aqui. Às vezes a pessoa tá aqui no BPM, acontece um dia dele não está mais, mas nada vai tirar do que está no coração dele e no pensamento, a lembrança, né? Eu acho que isso ele tem que levar para a vida toda. É isso que a gente usa aqui, que é os eternos companheiros, né? O companheiro não é somente os que estão aqui no jogo, e os que se aposentaram, os que se foram. E sempre a gente vai estar sempre lembrando aí, né, de grandes nomes, principalmente os que contribuíram com o batalhão, inclusive seu nome também é lembrado várias vezes, o Henrique Costa, Capitão Igor Marques, né, e dentre muitos outros aí, né, que contribuíram para o crescimento do batalhão. Isso é inegável, não posso abrir mão disso. Então, hoje, o que que você tem a dizer da 17, das experiências vividas e, enfim, se um dia você pretende ainda voltar, o que que você fala aí do batalhão? Então, coronel, eu tava conversando com o Mike seu, o Augusto. Ele é soldado, né? Aí ele perguntou pra mim se eu queria me alistar. E eu falei que eu era major da reserva, né? Que eu tava só parado por um tempo e depois ia voltar. Ele perguntou quando que eu ia voltar. Falei, não sei, tô com um problema familiar e tal, e talvez eu volte. Falei, ah, espero que o senhor volte logo e tal. E eu tô esperando as coisas se acalmar, entendeu? Tô esperando as coisas dar uma melhorada, minha cabeça também dar uma melhorada. Aí, na hora que tudo dá uma acalmada, uma desacelerada, eu volto. Mas qual é o sentimento que fica aí do batalhão, do tempo que você teve? Qual que é o sentimento aí? Cara, a última vez que eu entrei aqui, eu vi tudo mudado, não tinha mais o que tava. Falei, putz, o que será que aconteceu, né? Já entrei com uma pulga atrás da orelha. Aí falei, será que todo mundo foi exonerado? Aí foi entrando Ezequiel, foi entrando o Thiago. Aí falei, será que só os bancos sobrou, cara? Aí chamei o Ezequiel e falou que um monte de gente foi levantada, brigou com o comando, foi insubordinado. Eu falei, vixe, perdi muita coisa então. Aí o Aspira falou, coronel, major, você ficou longe por um bom tempo. As coisas mudou demais aqui. Eu falei, vixe, procedimento mudou? Aí ele, não, procedimento não. Algumas coisas sim, questão do servidor e tal. Mas a exigência continua a mesma. Eu falei, ah, graças a Deus. Mas o sentimento é de saudade mesmo, entendeu? Das conversas, do clima que tem aqui, da disciplina. Tem coisa que eu levo pra vida, entendeu? Tem coisa na 17, que eu aprendi na 17 que eu aplico no clube de jovens, no clube de escoteiro que tem da igreja. E aí eles sempre me perguntam, né? Onde que eu aprendi e tal. Falar, ah, aprendi jogando GTA na 17 BPM. Aí já vários entraram no site, viram o site, como funciona. Não sei se alguém chegou a entrar no TS, mas tipo, eles fazem questão de ver, sabe? Como funciona. É, hoje nós recebemos um elogio do Carlos, da 19 BPM. Ele acabou virando comando do governo, né? Lá no servidor. Mas isso porque teve uma desunião, uma quebra lá do BPM dele. Cara, o major deles acabou traindo eles e ele acabou pegando a ordem do governo. E ele me chamou em particular, agradeceu por eu estar no servidor, né? Pelo batalhão nosso estar no servidor, que ele até se sente mais seguro, principalmente nas madrugadas, que ainda há policiais nossos patrulhando. E ele disse que preza muito, gosta muito do nosso trabalho, acompanha site, vídeos, e disse que no governo que ele puder fazer por nós, ele vai fazer, e que se fosse para um dia ele escolher um batalhão para ficar, ele com certeza ia ficar com a gente. Então, eu fiquei bastante feliz com esse comentário dele. Inclusive até publiquei uma postagem no Facebook. E isso é gratificante, né, para a gente continuar. A gente também, o comando, até o comando vermelho lá do servidor, a gente teve uns desentendimentos com a staff, depois a gente conseguiu resolver. E o Comando Vermelho falou que, graças a Deus, por a gente ter voltado no servidor. Então, assim, igual eu falei pra você, não é fácil, mas nós existimos para isso, né? Nós estamos aí para isso. A gente rala aqui pra caramba, faz um treinamento, estuda as regras do servidor, né? Agora a gente tem um POP da 17 BPM, que é o Procedimento Operacional Padrão, e tudo que a gente faz aqui é o padrão, né? A gente também teve hoje, eu também recebi um elogio porque nós tínhamos aqui o terceiro sargento Davidson Davi, que hoje não está mais, e ele acabou virando helper lá do servidor. Aí teve uma promoção lá, né? Acho que para staff, para administrador, e para subir de level, né? E daí os caras fizeram uma prova lá com ele. E na prova que foi feita não só com ele, mas com outros, ele tirou nota máxima. Entendeu? Então, tipo, o que que isso quer dizer pra mim, né? Inclusive a staff até me elogiou, né? Até a 19 BPM, quando recebeu ex-membros daqui lá, na 19, falou que o cara era completo, sabia código Q, sabia tudo, era o destaque lá. Então, o que que a gente entende disso? Que o trabalho que temos aqui na 17 é cansativo, é exaustivo, mas assim, isso mostra que o nosso batalhão é o melhor no mundo SAMP. A gente pode estar aí entre os cinco melhores, com certeza, se a gente não for o primeiro. Eu nunca costumo pensar em primeiro, né? Porque eu acho que a gente tem que fazer o melhor a cada dia. Mas eu posso me considerar como um dos melhores, né? A gente rala pra caramba, mas assim, a pessoa que sai daqui, cara, ela sai com outra cabeça, sai diferente, aprende coisas pra vida. Teve gente que já até melhorou o relacionamento em casa, com pai, com mãe. Pessoas que até tiveram sonhos aí de ir pro exército, pra polícia, e alguns já até foram, né? Como foi o caso do Igor Marques, como foi o caso do Alisson Nascimento, que foram aí e procuraram a gente, agradecendo a gente, tudo. E enfim, cara, são histórias aí que a gente vai acumulando, né, nos anos. Os anos vão passando e, como eu falei pra você, eu vou ficando, né? Vai passando os anos, vai passando gente, milhares de pessoas aqui, e eu sou o único que fico. Mas antes de chegar ao meu fim, né? Antes de chegar ao meu fim, com certeza aí terão outros iguais ou até melhores, né? Que vão dar seguimento. E eu com certeza vou ver isso. Então, mas é isso aí, Rodrigo. Sou feliz aí, né, com o batalhão. A gente está trabalhando bastante. A gente fechou atualmente uma parceria com a Sun News, que vai fazer a divulgação do nosso servidor lá no servidor. E vai acompanhar as nossas operações em sequestros. E vai nos ajudar também no fórum. Então, é claro que isso tem um custo, né? Mas hoje o batalhão, ele tá podendo pagar esse custo, né? Com os nossos trabalhos aí, a gente tem uma boa quantidade aí, a gente consegue investir nessas divulgação. Então a gente espera que nos próximos dias aí o batalhão enche um pouco mais, né? A gente fechou ano passado com 31 jogadores e esse ano a gente quer tentar fechar aí com 60 mais ou menos. Entendeu? Então, tamo na luta, cara. Tamo na luta. Ainda não conseguimos atingir o nosso objetivo, mas estamos lutando. É, o batalhão só vem crescendo, né? Marinho tá aqui, você quer falar com ele? Marinho tá aqui também. Dá um alô pra ele. Aí eu tava trocando uma ideia com ele no privado e parece que tá tudo bem também. Graças a Deus, ele tá sendo um sargento já do que ele tava antes, né? Removeram alguém para seu canal. Sargento Marinho QAP? Sai, coronel. Marinho, você logou hoje à tarde? Você pode estar. Se eu não vi, você chegou a logar hoje? Só loguei lá naquela hora para informar o horário do treino Fechou. de Rocan. Fechou. É o seguinte,